nossa história não sei dizer. Mas eu acredito que ninguém tenha vindo pro mundo a passeio. De onde se vem, pra onde se vai, só importa saber pra quê, pra quem. Pois o destino transforma num dia um menino em herói de TV. Um dia a gente se encontra no meio. Depois a gente se perde no meio de tudo. Yeah. Rock estrela, rock estrela, oh, rock estrela, rock estrela. Yeah. Quem sou eu e quem é você nessa história? Não sei dizer, mas eu acredito. Passeio. De onde se vem, pra onde se vai, só importa saber pra quê e pra quem. Pois o destino transforma num dia um menino em herói de TV. Enquanto a gente pensa que sabe de tudo, o mundo muda de cena em menos de um segundo. Yeah. Rock estrela, rock estrela, oh, rock estrela, rock estrela, yeah.